Cheiro 1, Nómada, Stephanie Meyer, editora Gai Livro. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Ficha técnica. Nómada. Título original de Host, coleção Mil e Um Mundos, texto de Stephanie Meyer, 2008, traduzido para a língua portuguesa por Maria da Fé Pérez. Edições Gai Livro, 2009. Primeira edição, março de 2009. Depósito legal, 287-903-09. Stephanie Meyer, uma das escritoras mais empolgantes do nosso tempo, oferece-nos uma narrativa fascinante e inesquecível sobre a permanência do amor e a verdadeira essência do que significa ser-se humano. Stephanie Meyer é a autora dos best-sellers da saga Luz e Escuridão. Licenciou-se em literatura inglesa pela Brigham Young University e vive no Arizona com o marido e os três filhos. Para mais informações sobre Stephanie Meyer, aceda a www.stephaniemeyer.com. Outros livros da autora: Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse. Sobre Nómada. Melanie Strider recusa-se a desaparecer. O nosso mundo foi invadido por um inimigo invisível. Os humanos estão a ser transformados em hospedeiros destes invasores, com as suas mentes expurgadas, enquanto o corpo permanece igual e a vida prossegue sem qualquer mudança aparente. A maior parte da humanidade não consegue resistir. Quando Melanie, um dos poucos humanos indomáveis, é capturada, ela tem a certeza de que chegou o fim. Nómada, a alma invasora a quem o corpo de Melanie é entregue, foi avisada sobre o desafio de viver no interior de um humano. Emoções avassaladoras, excesso de sentidos, recordações demasiado presentes. Mas existe uma dificuldade com que Nómada não conta. O anterior dono do corpo combate a posse da sua mente. Nómada esquadrinha os pensamentos de Melanie na esperança de descobrir o paradeiro da resistência humana. Melanie inunda-lhe a mente com visões do homem por quem está apaixonada, Jared, um sobrevivente humano que vive na clandestinidade. Incapaz de se libertar dos desejos do seu corpo, Nómada começa a sentir-se atraída pelo homem que tem por missão delatar. No momento em que um inimigo comum transforma Nómada e Melanie em aliadas involuntárias, as duas lançam-se numa busca perigosa e desconhecida do homem que amam. Capa. Stephanie Meyer é um fenómeno surpreendente. Do esplendor da mente da autora, nasce a escuridão deslumbrante das suas histórias. Stephanie Meyer impregna as suas narrativas de luz e de esperança, qualquer que seja o grau de sofrimento vivido pelas personagens. Orson Stockard, autor de Ender Zaga. Um romance fantástico, imaginativo, profundo e intenso. Nómada deveria ser publicado com a seguinte advertência: este livro irá mantê-lo na expectativa e prolongar-lhe-á a leitura pela noite dentro, levando-o a refletir de forma intensa e inquietante, muito além da última palavra. Stephanie Meyer domina as personagens e conduz o fio da narrativa com mestria. Uma combinação híbrida de Stephen King e Isaac Asimov. Ridley Pearson, autor de Killer Weekend. Um thriller psicológico arrebatador, fascinante e único. Em Nómada, Stephanie Meyer confere um significado novo e surpreendente à expressão um ser de duas mentes. Catherine Neville, autora de The Hate.